Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam todos bem-vindos uma vez mais a mais essa edição do programa Lux Esotérica, que visa sempre estar trazendo para vocês, ouvintes, as temáticas do esoterismo, da teosofia, da tradição oriental, sempre aqui no espírito de amor, de fraternidade, de amizade com todos os nossos ouvintes, sem privilegiar nenhuma escola especialmente, mas realmente expressando a profundidade da filosofia que vem do Oriente, que foi revelada por tantos e tantos comunicadores, tantos amanuenses que foram iniciados pelos mestres do Oriente, e agora essa luz se expande cada vez mais pelo Ocidente, e nós estamos aqui simplesmente repetindo, caros amigos, este sinal, estas mensagens que obviamente estão sendo emitidas pela sua fonte original, os mestres de sabedoria. E nós estamos falando nesses últimos programas exatamente da vida pós-mortem. Falamos muito extensamente sobre a vida no plano astral, que popularmente, principalmente pelo conhecimento que as religiões e principalmente a religião possui desse plano, o chamou categoricamente de purgatório. Então falamos, caros ouvintes, que a vida no plano astral, ela demora exatamente o tempo que se leva para esgotar as energias emocionais que nós acumulamos no nosso ser, naquele que é um veículo, que é a nossa aura astral, nossa aura emocional que nos circunda e que nós somos os únicos responsáveis pela manutenção das energias que estão nesse nosso corpo astral. Não há ninguém de fora, caros ouvintes, nos obrigando a termos dentro de nós os sentimentos que nós temos. O amor, a fraternidade, o culto, a beleza, as coisas boas que realmente são transcendentais da vida, podem ter lugar no nosso corpo emocional. Mas infelizmente há muitos que, desconhecendo isso, se deixam levar realmente pelas vibrações inferiores, cultuam dentro do seu corpo emocional o medo, o ódio, a violência, ouvintes, e cultuam lamentavelmente a feiura, a desproporção, e isso, ouvintes, vai ter consequências para nós. As consequências serão todas vivenciadas pelo fato da vida no plano astral ser o esgotamento dessas energias. Então, se nós não quisermos padecer, queridos ouvintes, realmente no plano astral, nós temos desde já que aprender a sempre viver uma vida mais plácida, mais equilibrada. Se nós preferimos alguma emoção mais intensa, que seja realmente ligada a algo superior. Não cultuemos em nós realmente aquelas coisas que desenvolvem as paixões inferiores, os impulsos animalescos, mas sim, ouvintes, temos que desenvolver aquilo que em nós realmente é superior, principalmente a nossa intelectualidade, a nossa espiritualidade, a nossa cultura. Cultura não ocupa espaço, ouvintes, mas faz toda a diferença. Enquanto, lamentavelmente, aquelas pessoas que não têm noção disso vão por aí enchendo seus corpos astrais de emoções inferiores, quando elas são lançadas no astral, elas pagam muito caro, porque todas essas energias têm que ser assimiladas, têm que ser descartadas, purgadas, como bem diz o nome purgatório. Mas o tema que nós estamos tratando realmente nos últimos dias é que existe também uma segunda morte, caros ouvintes. Então não vai ser só a morte aqui do nosso corpo físico, depois de abandonar o físico, um dia também, quiçá mais rápido, quiçá mais demoradamente, mas nós vamos descartar também o corpo astral. Nós deixaremos para trás aquele corpo de sentimentos que vai, lamentavelmente, ficar vagando no plano astral, naquilo que é conhecido como sombra astral, e no final da sua carreira, né? Desse que é o verdadeiro cadáver do plano astral, ele fica sendo conhecido como cascão astral, e lamentavelmente muitos atraem esses cascões, que na verdade são corpos astrais que não são ocupados mais pelas almas que já os abandonaram. Mas o nosso assunto de hoje não é falar dos cascões, mas sim do que acontece com o indivíduo quando então ocorre a segunda morte, queridos ouvintes. Porque aí vem o bônus. Se nós estamos aqui pagando o ônus de estarmos encarnados, de estarmos aqui no que a religião cristã chama no Vale de Lágrimas, então a nossa entrada no plano mental, ouvintes, é realmente o nosso bônus, porque ali está realmente a vida celestial. Todos aqueles que tiverem desenvolvido aspectos da sua mente, por mais simplórios que tenham sido, terão condições de entrar naquele plano. E aqueles que não tiverem realmente feito nada a nível mental, irão obviamente retornar muito rapidamente, quase que diretamente, do plano astral. Aqueles que não desenvolveram nada da sua mente, o que hoje em dia realmente está ficando muito difícil. Nós vemos que as coisas estão evoluindo tanto que uma pessoa que vive num grande centro, ela é obrigada a ser alfabetizada, a usar celular, a usar telefone, computador, entrar no banco, digitar a senha, usar o cartão magnético no ônibus, o passe no metrô, tem que estar realmente sintonizada e saber alguma coisa das mídias, ouvir as notícias para não entrar no trânsito. Então, o cidadão comum hoje dos grandes centros, nós vemos que a humanidade vai se concentrando realmente nos grandes centros urbanos, faz com que as pessoas evoluam alguma coisa mentalmente. Mas, mesmo assim, ainda é necessário desenvolver mais. Porque realmente o que vai levar a pessoa a gozar aqueles anos ditosos da vida celestial, do mundo céu, como chamam algumas escolas esotéricas, chamado também de o Campus Elíseos, chamado o Devakam pelos hindus, são aqueles pensamentos, ouvintes, que são realmente inegoístas, ou seja, aqueles pensamentos que não são centrados em nós mesmos. E isso, caros ouvintes, é difícil a priori de entender, porque todos imaginam que qualquer pensamento seja centrado em si mesmo. E isso não é verdade, ouvintes, porque todo pensamento que é centrado exclusivamente em si mesmo, ele acaba se envolvendo com os desejos, com os sentimentos do astral, e aí é uma coisa muito mais emotiva, mais emocional do que realmente mental. A característica da nossa alma é exatamente essa impessoalidade, e como nós estávamos falando aqui no programa de ontem, as nossas almas já vivem essa situação, ouvintes. Nós vamos falar ainda até o final dessa semana daqueles subplanos aonde está viva no plano mental a nossa alma. Então, para entrar no plano mental, ouvintes, é necessário ter pensado alguma coisa na vida que não seja nós mesmos. Ou seja, aquela pessoa que está por aí só andando para lá e para cá e sendo forçada a pensar alguma coisa, ela realmente ainda não desenvolveu esse pensamento inegoísta. Mas nós vamos ver que muitas das coisas cotidianas realmente nos levam a esses pensamentos não centrados em nós mesmos. Porque essa é a característica que alça então o ser humano até a vida mental. E os planos, os subplanos do mental, ouvintes, eles são exatamente 7. Da mesma forma que nós temos 7 subplanos aqui na matéria, que é a matéria sólida, a matéria líquida, a gasosa e a etérica, também no plano mental, apesar de ali ser a 5ª dimensão, ser uma matéria realmente muito diferente do que nós temos aqui, realmente existe uma correspondência direta entre os subplanos do mental e aqui as 7 divisões do nosso plano físico. Então, quando as pessoas mais simplórias entram ali naquele plano, então surgem as primeiras características daquele mundo, né? Mas a realidade dessa vida no plano mental, da vida no céu, caros ouvintes, por mais estranho que isso possa soar aos ouvidos de vocês, ela realmente é muito diferente daqui da vida terrena, né? Pois realmente as condições que o homem tem que desenvolver durante a sua vida física para ter direito àquela vida celestial são exatamente essas características que nós temos aqui falado, ou seja, os pensamentos nobres, os pensamentos inegoístas, altruístas, ou então ligados realmente com a atividade mental superior, ou seja, a intelectualidade, a cultura, a arte, a música, a filosofia e também a religião. Mas naquele primeiro nível, que é chamado, nós poderíamos comparar com o nível físico, né? O plano físico do plano mental. Ali, as pessoas que, ao abandonarem o corpo astral e entrarem no mental, através da segunda morte, então, aquilo que leva a pessoa a existir ali no plano físico do mental é a característica do amor à família, caros ouvintes. Ou então, a amizade leal, né? Ou a devoção religiosa, aquela mais simples, mas que também tem um nível de inegoísmo. São as qualidades que levam, então, os seres humanos a esse primeiro nível do mundo celestial. E aí, obviamente, que os outros subplanos têm gradações mais sutis desses sentimentos, né? Então, aquele amor que se derrama sobre a pessoa amada, sem a esperança de demanda, de recompensa, nem aquele que ama, ou seja, aquele que ama sem pensar em si mesmo, e sim em tudo faz em relação ao ser amado, este sentimento amoroso gera uma força espiritual que só pode ser esgotado no mundo celestial, no plano mental. Apesar dele ser um sentimento que nós, obviamente, temos ele como uma forma emocional, mas ele é muito mais elevado do que simplesmente um sentimento, de uma emoção. Ele, obviamente, provém de um nível maior, do nível da nossa alma. É por isso que, obviamente, esse tipo de amor, o amor inegoísta, o amor sem fronteiras, o amor universal, ou mesmo quando ele é pessoal, mas realmente implica numa entrega muito grande, isso toma então uma característica superior, uma característica mental. Então existe também um outro nível do amor, e mesmo que o amante exija correspondência e deseje ser amado, e que apaixonadamente pensa sempre no que pode dar e tende muitas vezes a degenerar em ciúmes, né? A menor provocação ou na ausência daquela pessoa. Isso são, obviamente, pensamentos que ficam mais no plano astral, ficam no nível ali do plano, não do Devakam, mas sim do Kamaloka ou daquilo que é chamado purgatório. Então, outro tipo de pensamento que leva a pessoa realmente ao plano mental é a devoção espiritual, ouvintes, porque ele realmente é inicialmente um sentimento, mas ele captura a mente da pessoa de forma que a pessoa começa a desenvolver imagens, conceitos sobre aquele ser amado, porque a devoção ela é, por assim dizer, uma maneira de canalizar o nosso amor para aquilo que é superior a nós, porque as relações de amor são basicamente três, né? Porque aquelas pessoas que nós temos como nossas iguais, nós temos uma grande amizade. Com aquelas pessoas que estão sofrendo, ou que estão algo abaixo de nós temos a compaixão, que é o amor por aqueles que estão realmente necessitando receberem alguma coisa. E para aqueles seres que nós consideramos que estão acima, quer sejam mestres espirituais, professores, instrutores, ídolos, então aí entra um tipo de amor que é a devoção. Então a devoção religiosa ela é alguma coisa também que eleva a pessoa até aquele nível, né? Quer seja, qualquer que seja a religião, o país, o continente que a pessoa esteja, isso não tem importância nenhuma qual é o nome que a pessoa dá para Deus, para o Salvador do mundo, porque na verdade quando nós ativamos esse sentimento em nós, esses pensamentos, o que nós estamos ativando na verdade são as características do nosso ser interno. E a vida no mundo mental, caros ouvintes, ela é muito mais extensa do que a vida no plano físico e a vida no plano astral. Porque verdadeiramente nós somos realmente seres pertencentes ao plano mental, ouvintes. Nós somos deuses exilados aqui na matéria, então existe uma proporção muito maior de anos que nós passamos lá em cima no plano mental do que encarnados aqui na matéria, porque realmente a coisa aqui embaixo não é fácil, é um plano de muita resistência, enquanto nos planos internos, no plano astral e principalmente no mental, ali é um plano de obviamente de digestão das experiências que nós temos aqui. É um mundo onde nós vivemos realmente a digerir as experiências e multiplicar, então, a análise daquilo que nós fizemos aqui no mundo. Mas, obviamente, que o que nós levamos para lá se refere normalmente às últimas atividades que nós estivemos fazendo aqui no mundo físico, né? Então, a duração e a intensidade da vida neste mundo mental, né? Depende então da intensidade e da pureza dos sentimentos devocionais, do amor impessoal e dos pensamentos caracteristicamente mentais que nós tivermos. É isso que nos leva então àquele plano. Então, quando se chega naquele plano, obviamente que nós realmente somos tomados de surpresa, porque se o plano astral já é caracterizado pelo brilho intenso, por isso que foi dado esse nome ao plano astral, porque a luz ali se assemelha à luz das estrelas, então o plano mental é verdadeiramente o céu, porque a claridade é tão intensa, as cores são tão profundas, tão vívidas, que realmente não existem palavras aqui no plano físico para descrever o que nós realmente vemos ali no plano mental. Mas a grande questão, ouvintes, é que no plano mental nós praticamente só vivemos dentro dos nossos próprios pensamentos. Ou seja, aquilo que nós conseguirmos levar para aquele plano vai ser a atmosfera que nós viveremos. Porque realmente nós não vamos conseguir ver exatamente o que está acontecendo no plano mental. Nós veremos como se nós estivéssemos dentro realmente de uma simulação, né? Hoje em dia nós temos aí vários jogos que fazem simulação. Não é exatamente uma realidade exterior, é uma realidade interior, mas que é tão vívida, que é tão cheia de intensidade, de vigor, de sentimentos, de pensamentos, que nós obviamente vamos tomar aquele céu como uma realidade, porque ali estarão os nossos melhores pensamentos, estarão realmente tudo de bom, tudo de melhor que nós tivermos desenvolvido aqui embaixo. E ver o plano mental como ele é, caros ouvintes, é uma questão realmente muito mais séria, muito mais profunda. Porque para ver o que realmente está lá, sem ser os pensamentos próprios que nós temos, exigiria o poder de parar completamente o fluxo mental. Ou seja, de fazer aquilo que Patanjali, há mais de 3 mil anos atrás, disse quando ele escreveu os Yoga Sutras, que ele mencionou a frase mais importante dos Yoga Sutras, quando ele disse que a verdadeira yoga é cessar as flutuações da mente. Só cessando as flutuações da mente é que nós perceberíamos realmente o que está lá. Aí nós veríamos as auras das pessoas, veríamos principalmente os grandes anjos, os mestres que estão lá despertos. Se nós não conseguirmos suspender os nossos próprios pensamentos, nós veremos então uma atmosfera criada por nós mesmos com aquilo que nós pensamos. E é assim basicamente que as pessoas vivem, né? Mesmo aqui na Terra, mesmo nós estando encarnados, nós vivemos muito mais os conceitos mentais que nós temos, a nossa cultura, do que realmente a realidade. Nós vivemos muito mais no mundo dos nossos pensamentos. Então aquele primeiro plano que está ali, ou seja, o plano físico do mental enquanto o mundo céu, é um plano que recebe aquelas pessoas que têm os primeiros lampejos de pensamentos inegoístas, né? Ou seja, é um plano, caros ouvintes, aonde realmente não há lugar para o egoísmo. Então tudo que for egoísta vai ficar retido ali no plano astral, vai ser descartado, porque obviamente não pertence ao mundo, né, do mental. E o primeiro desses planos, e é interessante que ele é chamado de... são os chamados céus, né? Existem inclusive passagens na Bíblia de João, de Paulo, onde eles mencionam terem sido alçados ao segundo ou ao terceiro céu. E lamentavelmente os cristãos ficam ali vendidos, porque realmente eles não sabem a que se refere então esses céus. Esses céus que são mencionados nas escrituras são exatamente as dimensões, os subplanos que se correspondem diretamente aqui à densidade da matéria física, mas que estão exatamente no mundo celestial, no plano mental. E a proporção, caros ouvintes, de se nós pudermos fazer essa comparação, porque obviamente que o tempo, ele é muito mais uma coisa psicológica, ele é muito mais uma algo que nós impomos sobre a natureza, porque nós percebemos a rotação do planeta sobre o seu próprio eixo, sobre girando ao redor do Sol. Então nós dizemos que o dia tem 24 horas, que o ano tem 365 dias, então nós queremos medir o universo com essa medida. Então, se nós fôssemos comparar o tempo de vida de uma pessoa aqui na Terra comparada com a sua existência no mundo celestial, é algo, caros ouvintes, que vai de 30 a 70 vezes mais extenso do que os anos físicos que nós temos. Ou seja, uma pessoa que viver aqui na Terra, né, seus 70 anos bem vividos e que tiver realmente desenvolvido materiais do plano mental, ela vai ficar ali de 700 a 2.000, 3.000 anos nos outros planos, gozando, caros ouvintes, aquilo que ela tiver semeado mentalmente. Porque muitas vezes nós temos confiança de que tudo que nós pensamos um dia vai se realizar. E se aquilo que nós pensamos, ouvintes, for uma coisa inegoísta, tenham certeza, ouvintes, que o karma vai fazer com que nós vivenciemos naquele mundo mental essas vibrações que nós temos, desses pensamentos que nós temos aqui. Nada é em vão, caros ouvintes, nenhuma energia pode ser perdida. Não se pode criar nem destruir energia. A energia se transforma. E quando nós geramos, criamos e fazemos uma ação, nós teremos então uma reação. Se for algo egoísta, vai reagir e vai voltar para nós no plano astral. Se for inegoísta, se for algo intelectual realmente, nós vamos vivenciar isso no plano mental. E nós vamos falar disso no nosso segundo bloco do programa de hoje. Está terminando o primeiro bloco. Agora, agradecemos muito aí a grande audiência daqueles que estão nos acompanhando e vamos deixá-los agora com o nosso pequeno intervalo, sempre convidando vocês a virem participar aqui da Levir, para que estas instruções, para que esses programas realmente tenham a sua continuidade. Vamos fazer um intervalo, caros ouvintes, e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo sempre o prestígio de todos os nossos ouvintes, dos simpatizantes, dos visitantes e associados da Levir, que sempre estão nos prestigiando, trazendo seu apoio, trazendo seu carinho. Todo tipo de ajuda realmente nós temos recebido e somos muito gratos pela oportunidade de estar a serviço da espiritualidade dos nossos ouvintes. Então, amigos ouvintes, uma vez mais vamos retomar aqui o nosso tema. Estamos falando com vocês exatamente da vida no plano celestial, do plano mental. Este plano que eu tenho certeza que 99,9% dos meus ouvintes vão ter realmente a sua vida celestial. Provavelmente tenham também um Kamaloka, um purgatório também muito animado, porque ninguém é santo, ninguém é de ferro, mas, ouvintes, o importante é nós desenvolvermos aqui as características reais, verdadeiras do nosso ser interno, para que nós possamos então ter o desenvolvimento lá no plano mental. Ao contrário do astral, caros ouvintes, onde realmente não é um plano de evolução, o plano astral é um plano realmente de descarte, é um mundo realmente onde a pessoa passa realmente penando apenas e se conformando com as suas energias, principalmente emocionais, que tem que ser realmente assimiladas e descartadas. Já o mundo mental é diferente. Ali realmente pode ocorrer uma grande evolução, não tanta quanto acontece aqui no mundo físico, mas devido à extensão que vocês obviamente tiveram a oportunidade aí de considerar, ou seja, para cada ano físico a pessoa passa de 20 a 30 até 70 anos no plano mental, caros ouvintes, então dá um período realmente de séculos e séculos para as pessoas mais intelectualizadas, mais espiritualizadas, entre uma encarnação e outra. E realmente, muitas vezes se tem até que cortar, né, diminuir um pouco essa característica. Então, investigadores esotéricos têm percebido que existem grupos das pessoas mais adiantadas que têm um ciclo de reencarnação de cerca de 700 anos. Há pessoas que se reencarnam de uma vida para outra de 1.200 em 1.200 anos, mas há realmente aqueles que preferem ficar lá o tempo que der, fazendo o quê? Assimilando, ouvintes, exatamente as características mentais e transformando então aqueles pensamentos em aptidões, em poderes, porque realmente ninguém recebe nada de graça do universo, ouvintes. Aqui, se nós temos alguma facilidade, se nós temos algum dom, tenho certeza absoluta, ouvintes, que não foi Deus que deu para nós esses dons, essas características, mesmo aquelas coisas que nos surpreendem, o nosso caráter, a nossa personalidade, que pode se manifestar desde o começo, nos primeiros e tenros anos. Tudo isso mostra o quê? Uma alma evoluída, uma alma que realmente já vem com uma bagagem, e não porque Deus ali resolveu dar alguma coisa de presente para a pessoa. Isso realmente é um pensamento limitado e infantil que nós devemos deixar para lá. Mas vamos falar então, caros ouvintes, do sétimo subplano do plano mental, aquilo que seria comparável ao plano físico, né? Muito mal comparando com o plano físico do plano mental, né? Então ali estão as pessoas que tiveram realmente pensamentos de alguma forma inegoístas com relação a outras pessoas. E normalmente isso se corporifica, ouvintes, na forma da dedicação à família, ou seja, a dedicação ao cuidado com os familiares, com o cônjuge, com os filhos, né? A pessoa se anula muitas vezes, trabalhando a vida toda para realmente suprir as necessidades do seu lar, para aquilo que os filhos precisam, vivendo uma vida o quê? De anulação, uma vida de dedicação. E isso, obviamente, leva a pessoa a ter pensamentos, né? Por mais limitados que sejam, são pensamentos inegoístas, né? Porque a pessoa luta para sobreviver, mas não pensando em si mesmo. E isso, obviamente, que é alguma coisa superior. Esse afeto, né, da família é a característica desse plano físico, do plano mental, né? E não há que se supor que o amor fique restrito a esse plano. Na verdade, existem subplanos ali onde o amor se expressa muito mais fortemente, né? Mas realmente a característica ali é o do amor, os pensamentos de amor à família, e isso é, por assim dizer, aquilo é o pensamento, é o sentimento mais simplório que leva a pessoa a ter uma vida no plano mental, né? Então, para não ficar só na teoria, nós vamos citar realmente algumas pessoas que foram investigadas ali no plano mental, e fica muito mais gráfico, fica mais claro a gente entender como é que a pessoa então foi parar exatamente naquele plano. Depois de ter abandonado seu corpo astral, na segunda morte. Então aqui nós temos a pesquisa de Charles Leadbeater no seu livro O Corpo Mental, e ele menciona ali naquele subplano um homem que na sua vida terrena fora um comerciante de comestíveis, né, que era naturalmente uma pessoa de poucos alcances intelectuais e também de muito fracos sentimentos religiosos. Porém, era, né, e aí que é o mais difícil, né? Era comerciante, mas tinha uma impecável honradez comercial. Era um comerciante honesto, que obviamente também é uma coisa difícil, né? Por isso é que ele foi parar realmente no plano celestial. Desde logo, desde cedo, desde a sua meninice, da sua infância, ele assistia ao serviço religioso, à missa, todos os domingos, mas simplesmente porque era um costume da sua família. Mas a religião para ele, durante toda a sua vida, tinha sido uma espécie de enigma incompreensível, sem relação nenhuma com as coisas do seu dia a dia. E também jamais a religião entrou na resolução dos seus problemas, dos seus negócios, mas essa moral religiosa sempre esteve presente naquela honradez, na sua correção para quanto aos negócios. Então, nele carecia o sentimento de uma devoção mais elevada, que teria levado ele até o sexto subplano do plano mental, aquele que se refere a, exatamente, que se compara, que se conecta com a matéria líquida, né? Então ele ficou no sétimo subplano, que é o mais baixo do plano mental, mas ele tinha toda essa limitação. Com toda essa limitação, apesar disso tudo, ele sentia um profundo e terno afeto por sua esposa e por seus filhos, mas que, obviamente, apesar de ser a sua esposa, os seus filhos, mas eram pensamentos inegoístas, porque frequentemente essas pessoas se ocupam no seu pensamento pensando não em si próprios, mas trabalhava ele de dia a dia, de manhã à noite, em seu comércio, pensando muito mais no benefício da sua família. Então, ao terminar a sua vida astral, abandonando então o corpo dos desejos, encontrou-se então nesse plano. E aí que vem realmente a característica do céu, caros ouvintes, porque uma pessoa que faleceu, que passou alguns anos ali no astral, normalmente longe dos seus conhecidos, dos seus familiares, ao entrar nesse mundo céu, o que a pessoa justamente chama para si? Porque se ela vai viver num mundo que é caracterizado pelos seus pensamentos superiores, inegoístas, então ele começou a fazer e trazer de volta aquela imagem da sua esposa e dos seus filhos. E ali o indivíduo passa, caros ouvintes, a viver uma vida idílica, ou seja, como se os dias e as noites que ele obviamente imagina estar vivendo ali são preenchidos apenas com coisas boas, com alegria, com o gozo realmente dos pensamentos, daquilo que ele realmente mais apreciava, né, apreciava na sua vida. Então, esse homem não era nem mais inteligente, nem mais espiritual do que na vida que ele vivia no plano físico, porque a mudança de um mundo para outro não implica, obviamente, em mudanças, em trocas realmente de coisa nenhuma, caros ouvintes. Ao morrermos, nós continuamos sendo aqueles que nós sempre fomos. E o ambiente, então, no qual ele se achava, com sua família, obviamente, aí o observador clarividente, ele pode perceber como que a pessoa constrói, então, aquele ambiente. E obviamente que não era lá muito refinado, pois só representava o seu ideal de abstenção de gozos materiais durante a sua vida terrena. Porém, esse comerciante era tão intensamente feliz ali quanto era capaz de sê-lo. E como sempre pensou em sua família mais do que em si mesmo, estava certamente atualizando características inegoístas determinantes de uma qualidade permanente que se manifestaria em suas vidas futuras. E é assim, caros ouvintes, que a alma evolui. Porque nós temos as experiências aqui na matéria, e obviamente quando nós falecemos, nós retornamos para o âmago da nossa alma, e conforme nós descartamos o físico, descartamos o astral, que são as emoções, e ali no mental nós então digerimos aquilo que realmente houve de sublime, de mais elevado na nossa vida. E finalmente, o que vai pertencer em definitivo à nossa alma será exatamente os poderes, as características, a consciência que o indivíduo conseguir destilar, né, exatamente dessas experiências. Né? E aí o Leadbeater conta aqui uma série de exemplos, né, de pessoas que viveram exatamente situações muito parecidas com essa desse comerciante. Né? Mas aí existe um subplano superior, aquilo que é o subplano relativo ao nosso, a nossa matéria líquida, né? Seria o segundo subplano ou o sexto subplano, dependendo se nós contamos de baixo para cima, de cima para baixo, mas é o segundo, digamos assim, de baixo para cima. Né? E a característica dominante nesse subplano é o sentimento de devoção religiosa, principalmente daquelas pessoas que têm uma religião antropomórfica, ou seja, aquelas que creem profundamente que depois de morrer elas serão salvas, que elas viverão uma vida realmente de salvação, uma vida realmente junto a Deus, de Jesus, ou de, dependendo da religião que a pessoa pertencer. Mas aí, caros ouvintes, é que vai o lembrete, porque apesar da pessoa crer nisso, na verdade o que ela está desenvolvendo dentro de si são características psíquicas, são características da nossa alma. E isso leva então a pessoa a uma situação no plano mental diferente daquele que obviamente só pensou nos seus negócios, mas que tinha uma devoção ali, tinha o sentimento inegoísta para com a sua família. Então, a distinção entre esse sentimento que se manifesta no segundo subplano do astral, né, e, obviamente, aquele que existe no mental, consiste que este provém do desejo de obter algum benefício material em troca do ato devocional. Infelizmente, isso é o que mais existe hoje nas religiões, principalmente as novas denominações cristãs, ou seja, a pessoa tem uma devoção, né, ou uma suposta devoção, mas o que ela está tentando fazer é um tráfico de influência ali com Deus, porque ela vai lá na igreja ou vai no culto evangélico que ela está ali pedindo para ser abençoada, para ter um bom emprego, para ganhar alguma coisa. Normalmente ela deixa mais lá na igreja do que ela realmente ganha, mas isso é uma coisa egoísta, caros ouvintes, é um sentimento realmente muito baixo. E isso então vai ser, na verdade, descartado na vida astral. Enquanto que aquela pessoa realmente que tem amor a Deus, ou seja, aquela que inclusive pratica realmente o que disse Jesus, ela obviamente está num outro nível, porque o amor é muito mais sublime do que o apego material e do que esse desespero de colocar a religião a serviço da sua vida aqui material, né? Então, essa característica, essa modalidade de devoção que leva a pessoa àquele nível, ela consiste essencialmente na adoração perpétua, né, contínua que a pessoa tem a Deus, à divindade, ao ser divino, né? E, obviamente, deve ser distinguidas até de outros tipos superiores de devoção que levam a pessoa a planos ainda mais elevados do que essa, né? Então, nós vemos aí que a maior parte dos cristãos acabam caindo nesse subplano, porque realmente o cristianismo acabou se desenvolvendo com uma religião muito ali ligada com essa ideia da salvação. A pessoa realmente muitas vezes fica até preocupada, mas ativa na pessoa uma devoção, que é, na verdade, não só um sentimento, mas uma capacidade mental, uma capacidade de amar que transcende, então, simplesmente o astral, né? E ali, obviamente, se encontram pessoas de todas as religiões, né? Todas as religiões devocionais acabam conduzindo as pessoas para aquele subplano. O Leadbeater até comenta aqui que a religião cristã contribui muito fortemente para povoar este sexto subplano. E mesmo, né, aquelas pessoas que têm, né, uma devoção cega, que têm uma crença cega, elas desenvolvem alguma coisa desse nível. E por mais simplória que a pessoa seja, ela acaba evocando dentro de si, né, isso, né? Então, aí ele dá o exemplo de uma senhora, né, que após falecer e passar, né, ela só tinha, quando ela faleceu, apenas 20 anos e, obviamente, passou muito pouco tempo no astral. Mas como era uma pessoa muito religiosa, então ela entra no céu, entra obviamente no plano mental, né? E ela obviamente evocou dentro de si aquelas ideias cristãs. Então na sua mente ela retrocedeu as imagens até aquela época em que Cristo estava na Terra e se imaginava em companhia dele andando então pela Terra Santa. E vivenciava, ela fazia, que isso no plano mental e no astral é muito fácil, você imagina as coisas realmente acontecem, e ela se imaginava andando com Jesus e também visualizava que depois da crucificação ela tomou a Virgem Maria ao seu cuidado. Então ela começou a vivenciar, né, com os personagens bíblicos que ela havia sido instruída. Mas as imagens das paisagens que ela evocava e costumes da Palestina, na verdade, não tinham nada, não tinha nenhuma relação com os verdadeiros costumes daquela época. Porque tanto o Salvador e seus discípulos estavam vestidos em trajes de camponeses europeus. E as colinas que ela imaginava ser de Jerusalém eram altas montanhas cheias de vinhas e de oliveiras, e estavam cobertas de musgo. E essa mulher então se imaginava vivenciando a sua religião, e finalmente ela tinha, obviamente, aquela fantasia de subir ao céu para gozar daquela felicidade sem fim. É por isso, caros ouvintes, que esse plano realmente é o céu, porque a pessoa se resume exatamente nos seus pensamentos mais utópicos, naquilo realmente que nós temos de mais íntimo. Por isso é que é bom nós realmente criarmos aqui condições para viver uma realidade mais profunda do que essa, porque aquilo que está dentro de nós, ouvintes, é realmente o que é real. A realidade é o mundo interno, o mundo psíquico que nós temos, e não essa realidade que nós imaginamos que está fora de nós, porque nós, simplesmente porque nós estamos em contato com os nossos sentidos, nós imaginamos que esse mundo lá fora é que é o real. O mundo dentro de nós, que nós criamos, ouvintes, com a nossa cultura, é que é a realidade última. Então, uma pessoa que viveu 20 anos e que a coisa superior que ela tinha na sua mente eram aquelas instruções religiosas, ela conseguiu, através da devoção, vivenciar, então, uma experiência, digamos assim, mística, porque ela se visualizava, se imaginava, criava toda aquela encenação. Mas é muito importante nós dizermos que, apesar disso ser toda uma criação da nossa mente, existe a possibilidade do contato entre as almas. Ou seja, se nós estamos no plano mental e nós nos recordamos de um parente, de um amigo, ou então de um mestre que nós sequer conhecemos, o fato, caros ouvintes, é que a alma do nosso amigo, do nosso parente, ou daquele mestre que nós nunca encontramos aqui na matéria, é a alma que tem um poder transcendental, ela pode se comunicar com aquela pessoa através daquela imagem que nós fazemos na nossa mente. Por isso que é muito importante, principalmente se nós somos devotos, se nós formos pessoas religiosas, pessoas que realmente cultuam aqueles seres mais avançados da humanidade, é importante ter uma definida imagem na nossa mente da face do mestre, das características psicológicas do mestre, das suas instruções, da sua índole, porque isso que nós vamos evocar no mental, para nós será uma profunda realidade. E para que seja mais real ainda, para que a alma do mestre se comunique conosco, coisa que nós obviamente não temos facilidade aqui na matéria, principalmente porque muitos mestres já não estão mais aqui na Terra, já morreram muito tempo atrás, mas no mundo da realidade, no mundo das almas, ouvintes, isso pode acontecer. Então é importante ter muito definida isso, essas imagens, caros ouvintes, esse conhecimento, né, dentro de nós. Então é importante para quem passa a vida mental, embora não seja capaz de fazer progressos muito grandes, né, no caminho espiritual, e a pessoa que tem essa espiritualidade, mesmo que se implore, ela escapa, ela se livra de muitos perigos, pois não é provável que em sua encarnação ela, obviamente, caia em erros grosseiros, porque isso vai acrescentar àquela alma, ouvintes, qualidades. E quando a pessoa reencarnar, essas qualidades afloram, elas criam o caráter e, obviamente, fazem com que a pessoa seja mais honesta, seja uma pessoa que siga realmente parâmetros na vida. Mas nós temos que respeitar muito, porque quando a pessoa ainda não desenvolveu isso, acontece o que nós vemos no mundo aí: pessoas errando, pessoas cometendo muitos crimes, cometendo desatinos. Na verdade, são almas jovens, almas que não têm dentro de si ainda qualidades, que não têm virtudes, estão aí no mundo. E então nós temos que praticar aquelas qualidades cristãs que tão bem salientou Jesus. Nós temos que perdoar na maior parte das situações, ouvintes, porque são pessoas que realmente não sabem o que estão fazendo. Mas lamentavelmente nós não vamos conseguir abranger no dia de hoje, além desse ponto que nós estamos, ouvintes, mas vamos retornar a esse tema nos nossos próximos programas. Ainda temos que falar do quinto, ou seja, o terceiro e quarto subplanos do mental, que se refere, obviamente, ao elemento ar e ao elemento éter, que vocês vão ver que existem subplanos no mental muito mais avançados, aonde vão parar pessoas que têm pensamentos mais elevados, características mais profundas, caros ouvintes, do que essa que nós abordamos no dia de hoje. Com calma nós vamos chegar lá, ouvintes. Então agradecemos o carinho, a audiência de todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo. E vamos, ouvintes, encerrar esse programa de hoje. Uma vez mais, fazendo uma última vibração. Convoco a todos vocês para fecharmos nossos olhos, fixarmos a nossa atenção uma vez mais no centro dos nossos corações. E vamos, caros ouvintes, ali, no centro dos nossos corações, visualizar a luz da nossa chispa divina irradiando forte, iluminando todo o nosso corpo, se expandindo por todo o nosso ser, irradiando, cintilando a sua luz multicolorida sobre o lótus do nosso coração, que essa luz se expanda para além do nosso ser, iluminando o caminho da nossa evolução espiritual. Vamos, caros ouvintes, aproveitar esse instante para compreender, para internalizar, para realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que isto realmente esteja dentro do espírito da verdade. Que realmente a bênção do Mestre que nós enviamos a vocês nesse instante faça brilhar e irradiar mais firme e fortemente essa chispa divina nos vossos corações, e que as vossas mentes se encandeçam ainda mais rumo a uma busca mais profunda da verdade, dessas realidades espirituais que estão dentro de cada um de nós. Uma vez mais, agradecemos o seu carinho, o seu prestígio, ouvintes. Nos despedimos aqui, desejando um ótimo final de noite, um bom descanso para vocês. Esperamos estar aqui de novo nas próximas edições desse programa, sempre com muito entusiasmo, com muita alegria, determinação para seguirmos estudando esses assuntos. Então, ouvintes, deixamos vocês a partir de agora com a programação musical, sempre interativa, democrática aqui da Esotérica FM. E vamos dar o nosso último abraço para vocês, ouvintes, enviando nossas fraternais saudações. Um forte, um caloroso, um fraterno abraço para todos vocês, ouvintes aqui do programa Lux Esotérica. Até a próxima edição desse programa.